vai ter suicídio. Não seja fraco, fracos cometem suicídio. Estou prestes a cometer uma grande loucura. Estou com o dedo no gatilho, o cano tem bala na agulha. O chumbo quer acertar o meu cérebro. Não sei se posso, não sei se devo, não sei se quero. Que droga, será que eu aperto? O que que é, mano? Esta porra é pior que um inferno. É foda, a pressão está grande demais. Me tirando que tenho direito, trabalho, afeto e paz. Quero sair daqui, quero sossego. Alguém me belisquem, me acordem deste pesadelo. Não quero cair no precipício do crime, mas infelizmente não está em minhas mãos. A circunstância me faz fazer o que não quero, o que é justo, mas mano, não o que é certo. A porta do inferno está fechada e eu possuo a chave. A sociedade me força a abrir. Enfim, não quero cair em tentação, vou fugir. Mas infelizmente, mano, não funciona assim. Não há pra onde se esconder, não há pra onde ir. Que merda, quero detonar, quero explodir. Esta porra deste pesadelo é profundo, horrendo. Droga, terra é o nosso mundo. Tem uma coisa dentro de mim querendo sair. Mas não, não posso deixar, pois sinto que não é bom. Tô revoltado, desnorteado, quero matar, quero morrer. Oh Deus, saia da minha frente, não me subestima, cai fora. Um preto deste tipo não reza, não chora. Sou prejudicial à minha saúde, não minto. Sou preto, sou pobre, sou mais um excluído. Como diz uma velha frase, pode crer. Parem a porra deste mundo que eu quero descer. Não seja fraco, fracos cometem suicídio. Não seja fraco, fracos cometem suicídio. Não seja fraco, fracos cometem suicídio. Não seja fraco, fracos cometem suicídio. Vou dar um rolê para esfriar a cabeça. Eu aqui com cano na mão vou fazer besteira. Vejo que além de minha vida está pior ainda. Uma roda de chegados consumindo farinha. A droga é como um refúgio pra quem está fudido. Matam muitos malucos, eu no meio genocídio. Eu não vivo, eu sobrevivo, chegado, liga. Tá foda, Tom, topa fazer uma fita. Eu não consigo sobreviver com salário merreca. Puta que eu pariu, puta que lá merda. Sou enganado por ilusões de ótica. Pois nem tudo é aquilo que parece ser e é foda. Numa hora vejo o mano, mas se preciso, ei, ei, cadê o mano? Não vejo ninguém. Tá tudo errado, mano, bote fé. É um engolindo o outro pra conseguir o que quer. A personalidade humana já não vale nada. É o alto capital quem manda na parada. Ei, Tom, dá o tempo pra si mesmo, esquece. Do nosso lado passa o carro do IML. É foda, se ligou e tal. Não dá pra esquecer de um bagulho que é real. O que é certo, o que é errado, eu perdi a noção. É o apocalipse, é o Armagedon, sei lá. Não sei se sou católico ou ateu. Não sei se acredito ou não, acredito em Deus. Vou para a goma e em mim mesmo vou procurar a verdadeira razão de viver, pois não sei onde está. Me sinto sufocado, ficando sem ar. Socorro, me tirem daqui, quero respirar. Perdi a fé em tudo, nada mais valia a pena. Eu possuía sonhos, queria quebrar barreiras. Agora estou armado e vou resolver meus problemas. Adeus mundo cruel, não merecem minha presença. Porra, esse mundo é foda. Muito complicado, muito cruel. Assassino inocentes. A hora do sapeco, desviei o revólver. Easy Tom, sou um preto forte. Não seja fraco, cometem suicídio. Não seja fraco, fracos cometem suicídio. Não seja forte, fraco, é todo aquele que não foge da real. É todo aquele que encara seus problemas de frente. Quebra barreiras, supera obstáculos. Vence na vida sem usar atalhos. Enquanto aos fracos, fracos cometem suicídio. Se suicida. Fracos cometem suicídio. Criminal.